do balé. Que puxa, que tudo de corpo é o tabuleiro da baiana de torço. O que a baiana tem, o que a baiana tem, o timbaleiro tem. Prestígio de vatapá, bloco e banana no cesto de aiá. Bloque de loupe e timbal, tênis e bloco, relógio, choque. Tu, tu, tu, tu. Bloque de loupe e timbal, tênis e bloco, relógio, choque. Espalhando, espelhando, espalhando, espelhando, espalhando, espelhando a figura do brau. Tu, tu, tu, tu. Espalhando, espelhando, espalhando, espelhando, espalhando, espelhando a figura do brau. É domingo de tarde no Candeal. É domingo de tarde no Candeal. Tu, tu, tu, tu. É de bala, de bala, de bala, de bala, de bala. Olha o baleiro. De bala, de bala, de bala, de bala, de bala. De baleiro, de baleiro, de baleiro no beco. Olha o baleiro. Que tu choquito de corpo é o tabuleiro da baiana de torço. Que a baiana tem, o que a baiana tem, e o timbaleiro tem. Prestígio de vatapá, floco e banana no cesto de aiá. Olha o baleiro. De bala, de bala, de bala, de bala, de bala. E de baleiro, de baleiro, de baleiro no gueto. Olha o baleiro. Luque de lupe, timbal, tênis de bloco, relógio, choque. Espalhando, espalhando, espalhando, espalhando.